Lição 22. Menina bonita do laço de fita. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava: "Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela." Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: "Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha?" A menina não sabia, mas inventou: "Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina." O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume, e ele ficou branco outra vez. O velho, o rapaz e o burro. Era uma vez um homem muito velho que tinha na sua companhia um neto, filho de uma sua filha já falecida, como falecido era o marido desta. Teve o velho de ir a uma feira vender um jumento, e como o neto era rapazola muito turbulento, não o quis deixar sozinho em casa e levou-o consigo. O jumento era já adiantado em anos, e o velho, para não estropiar, resolveu levá-lo adiante, caminhando a pé, avô e neto. Passaram a um lugar onde estava muita gente a brincar na estrada. "Olhem aqueles brutos! Vão a pé atrás do burro que se não dá da tolice dos donos." O velho disse ao neto que se pusesse em cima do burro. Mais adiante, passaram próximo de outros sujeitos que se puseram a dizer: "O mariola do garoto montado e o velho a pé. O que um tem de esperto tem o outro de bruto." O velho, então, mandou apear o neto e ele montou-se no burro. Mais adiante, começaram a gritar: "Olhem o velho se é manhoso, a pobre criança a pé e ele repimpado no burro." "Salta para cima do burro", ordenou o velho ao neto. O garoto não esperou que o avô repetisse a ordem, e lá foram os dois sobre o jumento. Andaram assim alguns passos e logo viram muita gente sair-lhes à estrada, cheia de indignação e gritando ameaçadora: "Infames! Criminosos! Canalhas! Mataram o animalzinho com o peso de dois alarves, podendo ir a pé." O velho e a criança foram obrigados a descer do burro. Então, disse o avô ao neto: "É para que saibas o que são as línguas do mundo, preso por ter cão e preso por o não ter."